Nos dias de hoje, viver com otimismo é uma tarefa muito mais difícil do que em outros tempos. As barreiras que atentam contra a nossa forma positiva de ver a vida superam muitas vezes o nosso próprio ânimo. No Canal 1 tentamos dar-lhe uma ajuda para que mantenha esse mesmo otimismo. Vivendo com otimismo. As palavras sábias do escritor brasileiro Lorival Lopes e também da psicóloga brasileira Edith Petioni. Juntos, durante 15 minutos diários, deixam-lhe motivos suficientes para olhar para a vida com um outro sorriso. Vivendo com otimismo. Segunda a sexta-feira, das 20h15 às 20h30, com o escritor Lorival Lopes e a psicóloga Edith Petioni, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Parlamentares faltaram 6.063 vezes sem justificativa nesta legislatura. Criticados por institucionalizar a Gazeta na Câmara em 2014, com os feriados prolongados, a produtividade próxima do zero durante a Copa do Mundo e o recesso branco nos meses de campanha, os deputados também aumentaram o número de faltas sem justificativa em sessões ordinárias e extraordinárias. Há 6 meses do fim da 54ª legislatura, que começou com a posse dos parlamentares em 2011, já foram registradas 726 ausências a mais do que nos 4 anos do período anterior. De 1º de fevereiro de 2011 até 31 de julho deste ano, foram 6.063 faltas não justificadas contra as 5.337 computadas em toda a legislatura passada. O número da Gazeta na legislatura, presidida primeiramente por Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, e depois por Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, já é 14% maior do que a anterior. Na contramão, o percentual de dias de sessões deliberativas está 14% menor. Candidata à reeleição, a presidente Dilma Rousseff voltou a defender, nesta segunda-feira, a presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster. Para Dilma, é gravíssimo politizar a discussão em torno de graça. O Tribunal de Contas da União, TCU, analisa nesta semana se bloqueará ou não os bens da presidente da estatal. Questionada se, em caso de o TCU bloquear os bens de graça, ela será afastada da estatal, como sugeriu recentemente o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, a presidente saiu pela tangente. Eu acho gravíssimo politizarem uma discussão desse tipo. Acho gravíssimo e não acho muito responsável. Espero que não se faça política nesse assunto. Porque, primeiro, a Petrobras é a maior empresa desse país. E a Graça tem méritos inequívocos. Não é só minha avaliação, mas a de entidades internacionais e do mercado, disse Dilma em entrevista ao grupo RBS, transmitida pela Rádio Gaúcha. É, mas no último sábado a Polícia Federal divulgou que investigará se Foster omitiu informações em depoimento ao Congresso sobre a compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos, quando negou a existência de contratos entre a estatal e uma empresa do marido dela. Além de Foster, há outros 11 nomes na lista de pessoas suspeitas de participarem da aquisição da refinaria e que tiveram o patrimônio bloqueado a pedido do TCU. Segundo o ministro relator do caso no TCU, José Jorge, por um erro, Graça não foi incluída. Segundo o tribunal, os prejuízos causados pela compra de Pasadena superariam os 790 bilhões de dólares. A crise política da Petrobras virou instrumento de ataque eleitoral para os três principais candidatos à presidência da República. Enquanto a presidente Dilma Rousseff classificou as denúncias envolvendo a empresa como factoide político, Aécio Neves do PSDB e Eduardo Campos do PSB cobraram investigação rigorosa. Dilma passou o dia em Brasília e no fim da tarde deu uma entrevista coletiva no Palácio do Alvorada. Questionada sobre o efeito da crise política no desempenho da Petrobras, ela disse que não se deve misturar a eleição com a maior empresa de petróleo do país. Isso não é correto. Não mostra nenhuma maturidade, disse. Acho fundamental que na eleição haja maior e mais livre discussão. Agora, utilizar qualquer factoide político para comprometer uma grande empresa e sua direção é muito perigoso, acrescentou a petista. Na semana passada, a Polícia Federal abriu inquérito para investigar se a presidente da Petrobras, Graça Foster, omitiu do Senado informações sobre a compra da refinaria de Pasadena, no Texas, e a existência de contratos entre a empresa e um grupo do marido dela. Sobre o mesmo tema, Eduardo Campos defendeu ontem a criação de uma força-tarefa para uma intensiva investigação. Depois do que aconteceu na Comissão de Inquérito do Senado, é fundamental que instituições como a Polícia Federal, a Justiça e o Ministério Público investiguem tudo para esclarecer o que vem acontecendo na Petrobras, afirmou em evento de campanha em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Não podemos omitir do Brasil o que houve com a maior empresa brasileira, que perdeu metade de seu valor de mercado, multiplicou sua dívida em 4 vezes, levando empresas a fecharem as portas e a demissões nos setores de petróleo, offshore, gás e na indústria naval, completou Eduardo. Segundo denúncia da oposição, a empresa do marido de Graça, Colin Foster, tem 43 contratos com a Petrobras, embora ela tenha negado a existência desses vínculos em depoimento no Senado em maio. Já Aécio Neves cobrou apuração sobre o esquema de propina montado por Alberto Youssef, relatado pela ex-contadora do Doleiro, Meire Bonfim Poza, à revista Veja. Segundo ela, malas de dinheiro saíam de empreiteiras e chegavam a políticos. Ainda tem muito que se falar sobre esse assunto da Petrobras. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, infelizmente, este é um país que pouco lê. E a maior audiência de TV é para novela e futebol. Os mais esclarecidos e interessados assistem e ouvem noticiários. E são poucos que têm espaço para dar detalhes sobre aquilo que realmente interessa ao país. Os programas mais detalhados e com os fatos analisados e comentados são pelas TVs por assinatura ou então em horário que trabalhador não assiste. As rádios são mais generosas e constantes. Incluindo nesta argumentação o fato de que temos 12 milhões de analfabetos e mais de 40 milhões de analfabetos funcionais. Portanto, pessoas com algum certo grau de dificuldade para entenderem as diferenças de obrigação, dever, principalmente de quem é servidor público, funcionário público, enfim, gente paga com o dinheiro arrecadado dos impostos que todos pagamos, os mais pobres inclusive. Ou por acaso a inflação nos atinge? O preço dos alimentos, remédios e outros bens de consumo não são afetados por estas políticas que precisam ser aplicadas para sustentar uma paquidérmica máquina pública onerosa e inoperante? Não fosse isso, certamente que os escândalos retratados semanalmente pelas revistas, principalmente pela Veja, e por corajosos companheiros de jornada que se atrevem a ir além da propaganda, do servilismo, do companheirismo, além da notícia, teriam reação mais contundente e, evidentemente, ajudariam no combate à impunidade

Saúde com beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. A trégua de 72 horas em vigor desde a meia-noite entre Israel e o movimento islamita Hamas em Gaza era respeitada nesta segunda-feira, com expectativa de que as negociações indiretas no Cairo conduzam a um cessar-fogo duradouro. Horas após o início da trégua, o céu de Gaza permanecia em calma, sem que nenhuma das partes informasse sobre violações do acordo. A única morte registrada foi a de uma menina de um mês que não resistiu aos ferimentos causados por um bombardeio anterior ao início da trégua. A vida ressurgia no território palestino de 362 quilômetros quadrados e 1,8 milhão de habitantes, que enfrenta desde 8 de julho uma ofensiva israelense que deixou mais de 2 mil mortos, em sua maioria civis. O alívio após outra trégua de 72 horas, observada na semana passada, permitia criar expectativas sobre as negociações indiretas no Cairo. Não é uma trégua durável que queremos, é a paz, disse Basma Abu Obeidi, no mercado de legumes do campo de refugiados do Chati. Hoje, o Iraque dá um passo à frente promissor, afirmou Obama na ilha de Martha's Vineyard, em Massachusetts, nos Estados Unidos, onde passa as férias em família. O presidente prometeu apoiar o novo premier, Haidar al-Abadi. Essa nova liderança tem a difícil tarefa de recuperar a confiança de seus cidadãos, governando de maneira inclusiva e tomando medidas para mostrar sua determinação, disse Obama. A única solução durável é que os iraquianos se unam e formem um governo inclusivo, insistiu Obama depois das reiteradas críticas de que al-Maliki favoreceu a maioria xiita no país. Al-Maliki considerou a nomeação de Abadi, membro de seu partido, uma violação da Constituição iraquiana, realizada com o apoio de Washington. Obama reforçou seu apoio a Abadi e lhe pediu que forme um novo gabinete o quanto antes. Peço a todos os líderes políticos iraquianos que trabalhem pacificamente para fazer o processo político avançar nos próximos dias, disse Barack Obama. O ator e comediante americano Robbie Williams, conhecido por papéis em filmes como Sociedade dos Poetas Mortos e O Homem Bicentenário, foi encontrado morto aos 63 anos em sua residência na Califórnia, Estados Unidos, indicou nesta segunda-feira a polícia local. Em um comunicado, agentes de Marin County disseram que um sujeito masculino foi declarado morto às 12 horas e 2 minutos, identificado como Robin McLaurie Williams, de 63 anos, residente em Tiburon, na Califórnia, e que a causa suspeita da morte seria asfixia. Recentemente, ele foi internado em uma clínica de reabilitação para se recuperar do alcoolismo. A polícia investiga as circunstâncias da morte. O exame pericial está marcado para esta terça-feira. Testes toxicológicos devem ser realizados posteriormente. Nascido em Chicago, Williams chegou à fama com o alienígena Mork, na série de televisão Mork e Mindy. O artista venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante por sua performance em Gênio Indomável. Ele já havia fechado o contrato para gravar a continuação de Uma Babá Quase Perfeita. O último filme a ser exibido nos cinemas foi O Casamento do Ano, com Robert De Niro e Diane Keaton. A última foto postada por ele no Instagram foi com a filha, também a atriz Zelda Rye Williams, parabenizando-a por mais um ano de vida. O máximo líder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, Rodrigo Londono, também conhecido como Timochenko, descarta um acordo entre a guerrilha comunista e o governo da Colômbia ainda este ano. Temo que não. Todos querem que a coisa ocorra o mais cedo possível, mas isto não exclui uma visão objetiva da situação, disse Londônio, conhecido como Timoleon Jiménez. É fácil concluir que os prazos não serão cumpridos este ano, destacou Londônio, assinalando que a partir de 21 de agosto, uma comissão em Havana, onde as negociações acontecem desde novembro de 2012, terá 4 meses para elaborar os parâmetros que servirão de base sobre a reparação das vítimas, quarto dos 2 pontos da agenda de diálogo. Devemos ter em conta ainda que os temas do abandono das armas e de cessar-fogo bilateral não serão simples, acrescentou o líder das FARC, principal guerrilha da Colômbia, com cerca de 8 mil combatentes. O Ministério Britânico das Relações Exteriores registrou nesta segunda-feira a segunda renúncia de um secretário de Estado em menos de uma semana depois que Mark Simons entregou o cargo. Downing Street garantiu que a saída de Mark não tem relação com a de Sayeda Varsi, que anunciou sua retirada na última terça por não poder apoiar mais a política britânica para Gaza, moralmente indefensível. A saída de Simons, encarregado em especial dos assuntos africanos, faria parte de uma ampla remodelação de gabinete iniciada em meados de julho pelo primeiro-ministro David Cameron, destacou um porta-voz do governo. Na pasta de Relações Exteriores, o ex-ministro da Defesa, Philip Hammond, substituiu, em 15 de julho, o então chanceler britânico William Hague. O corpo esquartejado do ator guatemalteco Vitor Hugo Monterroso foi encontrado nesta segunda-feira em uma lixeira da zona popular no oeste da capital, informou o pai da vítima à imprensa. Me avisaram que meu filho foi covardemente desmembrado, despedaçado. Dá raiva o modo de agir desses assassinos, declarou Elfego Monterroso, pai do artista, à emissora local Rádio Sonora. A Elfego Monterroso contou que seu filho, de 33 anos, saiu de casa na noite de domingo para se encontrar com alguns amigos para conversar sobre projetos cinematográficos e disse desconhecer os motivos do crime. Jornal Brasil Notícias. Faremos agora um breve intervalo e voltaremos dentro de instantes. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo, o de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61 3532 69 93. Óleo de argan, saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Aos sábados e domingos, o Canal 1 apresenta-lhe um programa sem locução, mas que vai marcar a diferença. Aldeia Europa é um programa onde, durante 25 minutos, a partir das 10 da manhã, trazemos músicas dos diversos países que constituem o velho continente. Enquanto ouve o programa, o ouvinte pode consultar a lista das músicas no arquivo da Antena Web, bem como o país a que pertencem. Da Arménia a San Marino e da Dinamarca a Andorra, não perca. Aldeia Europa, sábados e domingos, das 10 às 10h25, no Canal 1. às quintas-feiras, pelas 21h, temos algo espetacular para si. Músicas, todas gravadas ao vivo durante 30 minutos, com a locutora Adriana Pequeno. Espetacular! É o espetáculo no ar, às quintas-feiras, 21h, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. A mudança de hábitos e o envelhecimento da população brasileira representam novos desafios ao sistema de saúde. Dados de um estudo obtido, elaborado para o projeto Saúde Amanhã, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, atestam uma tendência para daqui a 20 anos. Doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, câncer e hipertensão, ganharão um peso ainda maior em relação a outras. Essas enfermidades representam boa parte do cenário epidemiológico atual, mas a projeção para 2033 é que se sobressaiam mais em relação às infecciosas parasitárias, como as diarreias. A pesquisa mostra que a taxa de mortes a cada 100 mil habitantes por isquemias, a exemplo do infarto do miocárdio, deve crescer em 52%. O mesmo deve ocorrer com o diabetes, com aumento do índice de óbitos em 58,2%. Uma das razões apontadas por especialistas para justificar o alto índice de faltas, sem justificativa dos deputados, é a improdutividade nas sessões deliberativas. Sem acordo, a pauta de votação acaba trancada, emperrando a análise de propostas de interesse público. A pauta bloqueada estimula o congressista a permanecer no estado de origem, em vez de viajar para Brasília. Houve um aumento do número de MPs, medidas provisórias do governo, trancando a pauta durante o longo período. Parlamentares vinham para Brasília, não deliberavam a passagem a não vir mais, ressalta Antônio Queiroz, analista político do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar de AP. A pouca capacidade de negociação da presidente Dilma Rousseff com o Congresso teve papel fundamental na paralisação de algumas votações na Câmara. Sem acordo para as votações, o governo segurou quanto pôde a pauta. Em vários temas que não interessavam ao Planalto, como a criação de municípios, o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e a PEC do orçamento impositivo, o governo usava MPs para trancar a pauta, afirma Queiroz. O secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, responsabilizou algum doidinho do Planalto pelas alterações em perfis de jornalistas no site Wikipédia. Ele também lamentou as críticas e a exploração eleitoral da Petrobras que prejudicariam a empresa. Carvalho participou de uma aula magna na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, nesta segunda-feira. Lamentamos muito o que houve, porque a pessoa que fez prestou dois desfavores. Agora, paira a suspeita de que algum doidinho do Planalto tenha feito essa mudança, disse o ministro, sobre as alterações de perfis de jornalistas. Essa pessoa fez mal feito e acabou jogando um problema para dentro do Planalto. Quanto à Petrobras, o ministro lamentou a exploração eleitoral da estatal. A gente acha muito ruim, negativo, tentar usar, desmerecer, rebaixar a Petrobras, um patrimônio que não é do governo, é um patrimônio nacional. E nós sabemos que, como a Petrobras tem ações na Bolsa de Valores, quanto mais se divulga que ela está com problemas, é profecia que se autorrealiza. Você ajuda a piorar a situação da Petrobras, destacou o ministro. A possibilidade de regulamentação da produção, comércio e uso da maconha voltou a ser debatida nesta segunda-feira pela Comissão de Direitos Humanos, CDH, do Senado. A discussão fez parte da segunda rodada de uma série de audiências públicas promovidas pela comissão para decidir, com base em relatório que será elaborado pelo senador Cristóvão Buarque, se o tema será alvo de projeto de lei. Eu não tenho uma posição, não estou convencido de nada, afirmou o senador do Distrito Federal. Para ele, o Brasil está perdendo a guerra contra as drogas, o que mostra que a proibição não está dando certo da maneira que é feita hoje. É preciso que a proibição seja o caminho, mas que seja diferente. Temos que procurar outro caminho para enfrentar, ou regulamentando, não para permitir o uso, mas para resolver o problema, ou criando novos mecanismos que, sem regulamentar, façam com que a gente consiga ganhar a guerra. Não queremos a maconha legalizada em nosso país. Não queremos o argumento de que ela é benéfica para a saúde como medicamento, porque, se fosse esse o argumento, não seria pelo fumo, seria pela transformação dos componentes medicinais dela em comprimidos, em cápsulas, em qualquer tipo de medicamento. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícia. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira e Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gaspar. Direção de jornalismo Romualdo Coelho. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.